saber o que aconteceu, onde a gente se perdeu. Não te peço pra ficar, nem me desespero, tô aprendendo a lidar. Hoje eu sei que me faz mal, melhor ser sincero, tô aprendendo a lidar, tô aprendendo a dizer não. Eu sei que vai ficar tudo bem, só não quero conversar com ninguém. Eu só preciso ficar sozinho pra cuidar um pouco de mim. Consigo entender. Não te peço pra ficar.